Jamen, det er... Jeg klyster dig, mor. Se o bagulho tá preto, tá calma, é o bonde do gueto. Se o bagulho tá preto, tá calma, é volta do gueto. Se o bagulho tá preto, tá calma, é o bonde do gueto. Se o bagulho tá preto, a revolta do gueto. Não disfarça a conduta, alemão, atividade mestreira. Na missão, favela esquecida, poucas estão, favela invadida, exclusão. A morte é desfila de farda, pista tá salgada. O gueto precisa de asa, grita, passa nada. Anos brincando com a morte, e eu procurando a sorte. Se o bagulho tá preto, a revolta do gueto.